porque eu quero ter você junto de mim. Sentir seu coração batendo junto ao meu, vibrando de emoção no meio do salão. Ah, vem, vamos dançar, fingir que estamos sóis. Vem, pois eu quero sonhar, conversar com você, colar meu rosto ao seu, pegar a sua mão e te apertar assim, dançando esta canção. Vem, vamos dançar nossa canção de amor. Ah, como é gostoso dançar com você, assim bem apertadinho. É como nos velhos tempos. Parece que estou com a minha primeira namorada no meu primeiro baile. Não, não, sem essa de ciúmes. Ela foi só um sonho. Você é que eu amo, que eu desejo, que eu quero. Vem, pois eu quero sonhar, conversar com você, colar meu rosto ao seu, pegar a sua mão e te apertar assim, dançando esta canção. Vem, vamos dançar nossa canção de amor. Que bom dançar como nos velhos tempos, recordar o passado e ter saudade das coisas bonitas de então. Que bom dançar como nos velhos tempos.